Como é que tá essa história dos ensaios de vocês? Quando é que vocês vão começar a brincar? E o pessoal que está tocando com o senhor, quantas pessoas estão brincando, mais ou Bem, menos? nós estamos ensaiando, nós fizemos 3 ensaios. Então, a levantação do boi, como se chama aqui no Pará, a levantação é no dia 26 de maio. 26 de maio, se levanta o boi, tudo fantasiado, já do ponto de sair. Bem, se tiver contrato, se brinca, se não tiver, não se brinca. Então, eu quero me representar, guardar do dia 26, 27, 28, representar 29. Depois do dia 29, aí é direto. Quando tiver convite, É, não senhor. tiver convite, eu E quem quiser convidar o senhor para ir brincar assim na frente da casa ou em vou. algum lugar, alguma festa, é só de procurar. Só me procurar. Vai lá no porão, No procura o Cardoso. porão, no Cardoso. E seu Cardoso, se eu quiser contratar o senhor para vir brincar aqui na frente de casa ou qualquer pessoa que queira, como é que a gente faz? Quanto é a brincadeira? Aí depende da distância, as horas, né? Digamos, vou brincar fora daqui, eu não tenho carro. O meu contrato eu faço com o proprietário da brincadeira. Maneira para mim, maneira para ele. Ele dando transporte, eu não posso pedir, cara. Eu tenho que diminuir. Ele não dando, sendo por minha parte, minha conta, tem que aumentar porque É muita é gente, muita né? gente, né? Quantas pessoas estão brincando com o senhor esse ano? Bem, nós estamos numa faixa e ainda está entrando ainda a gente, graças a Deus, né? Nós estamos numa faixa dos 30, 29 para 30, fora a bicharada. O que que tem de bicharada? A bicharada tem uns 6. Aí, além disso, também a pessoa fornece um mingauzinho, né? Um mingau, um café, se é para longe e tem uma janta, depende do contrato, né? O contrato é quem faz essas coisas, né? E, seu Cardoso, essas toalhas que a gente gravou agora, elas são todas toalhas novas, foram feitas esse ano? São toadas que eu venho aprontando ano a ano, só eu. Eu tenho toadas que eu faço um ano, mas aí eu não canto elas, elas ficam para lá. Aí já no outro ano eu vou percorrer o caderno, elas estão lá. Elas já estão sendo ensaiadas com o Então, pessoal do seu batalhão, já? estão ensaiadas. Cabelo, a menina me dá um cacho, a ponte, a sereia. Quantas toadas novas o senhor acha que o senhor já fez esse ano? Uma faixa de umas 10. Eu tenho toada lá acumulada ainda que não estou botando no ensaio, às vezes eu nem boto. Eu vou renovando outra, aparece o movimento do tempo, já eu tiro um passado para ali, já, eu vejo no presente, eu reinvento e ela fica para lá e assim eu venho enrolando. Então, quem for ver a apresentação do seu boi esse ano por aí, vai ouvir essas toadas. Vai ouvir, certamente vai ouvir. E tem toada antiga também? Eu boto mais nova do que Antiga. estou antiga, porque chega num lugar, eu, uma pessoa, bota aquela assim, assim, assim, mesmo o baleante pede. Cara, usa aquela. Aí eu boto ela. Mas o meu cálculo mesmo, a minha atitude mesmo é toada nova, é renovar. Esse dia 28, agora sábado, dentro do aniversário de Ourém, vai ter o arrastão dos bois. Aí o seu boi vai participar. Vai ter até músicas do seu boi que vai estar ser toadas, que vão ser cantadas no arrastão. Cante aí uma toada dessa que vai participar do arrastão. Então eu vou cantar a sereia. Sereia, ô sereia, sereia, eu vou te desencantar. Sereia, ô sereia, sereia, eu vou te desencantar. Ela mora em cima da pedra, ela canta nas ondas do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. Ela mora em cima da pedra, ela canta nas ondas do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. O senhor que veio do Piauí, se faz arrastão lá no Piauí? Faz, lá eu conheço o arrastão. Lá Também. que faz, que lá tem muitas brincadeiras, não é só dois, nem três, nem quatro boi. Aí você junta quatro, cinco, seis, sete, oito, 10, conforme. Não é, eu não estou dizendo que tudo é 10, nem tudo é 8, nem tudo é 5, né? A ocasião de 3, depende do momento, né? Da boiada, né? Lá chama boiada, né? Lá é o arrastão é boiada, É o nome. boiada, tá vendo? Então o encontro, né? É essas Encontro. coisas, né? Agora no Maranhão, já sabe. É 10, 15 e 20 boi. Aproveite para mandar um alô aí pro pessoal que está curtindo o programa. Eu dou um alô para José Maria lá no Riacho, que ele, e o filho dele. E Garapé Grande também, tem o Chico Peixoto, mas a Dona Preta, a esposa dele, né? Isso aplaude muito, né? E por aí afora.